ξέρω αν θέλει να πει ο Θεό που Τσίγκα. Μάτι βοηθούρα. Αφιλματίβο. Βοηθούρα δεν είναι παραδόχη με πέ ή ζωνο 01 αλξίμετρο. Βοηθούρα δεν είναι παραδόχη με πέ ή ζωνο 01 αλξίμετρο. Estacionamento no 3258. É 3258 no 03 autorizado, para estacionamento semitáxi. Chama a Olha o 3P, você tem o que tem para avião? Tem o que tem para avião no TAP visual, possibilidade de voar o externo e gerar base? Vamos na sequência de decolagem, comandante. Mantenha a fluid Duna reportando no LOC 559. Ok, obrigado. Mantendo então Duna, reportará no LOC. puxa, né? 6310, puxa acionamento, posição de número 06. Autorizado, chame táxi, puxa. E Priva reporta táxi 6310, puxa. Para o táxi do TAN 3858, tá com 149 a bordo, tem 4,55 de autonomia, tá no João Pessoa. TAN 3858, prossegue Índia e Alfa, ponto de espera 118, decimal 6, altímetro marca 1011. Índia e Alfa no ponto de espera 286, 1011, TAN 3858, obrigadão, boa noite. Oito e meia, boa noite. Boa. Torre Salvador 3559 Ouro, fui aliás. Pouso autorizado, pistão 0090 graus, 14 959. Autorizado, pouso 559. Negativo. Gol 090 no 5, puxa acionamento. Gente, gol 090 autorizado, puxa acionamento, está boa noite, TAN 3858, ponto de espera pronto, visual 49 nacional. 3858, após o tráfego pousando ali, mantém, fica 10. Após o tráfego ali, mantém, TAN 3858. Taxi Chanel 6310, a bordo total de 157. Autonomia 320, alterna Natal. Contorno ao pátio, prossegue via Índia e Alfa, ponto de espera 7,5, altímetro marca 1011, tem bom voo. Fique só atento ao tráfego da Gol, que está iniciando o push no 5, ele vai ficar na saída do pátio 3, ok? Mantendo a posição, espero o Gol, depois contorno o pátio. Índia Alfa, ponto de espera 2,26, Chanel 6310. 3512 na meia, pronto, copa? É 3013, boa noite. Prossiga na chegada bom, se desça para 4 mil pés, o altímetro no 011. Afirmativo, está livre, desiste sonho, estou de velocidade. Palos 4, 5, direita, 1, 2, 1, desculpa. Direita, chama o solo? 1, 2, 1, desculpa. 2, 1, 9. Decolagem, 3858-090 graus, 14. Crime de colagem 90, tá 3858. 1-0, cumpre perseguição, sai da PUCA, transição Aracaju, após decolagem curva esquerda, via Golf 677. Aciona 5462 no transponder, 1208 é a frequência do controle. Mas correto, me chama quando próximo para o push no parque. Chegou 9-1, tá antes das aliás. Vai manter posição, vai aguardar a liberação para ingresso do Pátio 3. Terá a posição. Táxi pro gol 1096, temos 106, modo alterna Recife, com 3 horas e 45. É 3 no lugar. 3858 aos 47120, décima 8, por favor. 208, obrigado. 096, debota. Olha, muito boa noite, tá? 3858, decolou na sua escuta. Boa noite, 3858, contato radar decolagem, Tubol 370, saída MOMO. 370 na MOMO, tá? 3858. Controle 3858? Possível. Possível a coordenação da proa de frote para o 3858, senhor? Prossiga direto Cogibu, aguardando coordenação 3858. Cliente, direto Cogibu, aguardando o seu frote, muito obrigado. E após o avião que iniciar a corrida, ali mantém. Livre 6310, 090 com 14 nós. Livre a colagem da pista 10, Xané 6310. Na escuta? Prossiga, 1-0-8-1. Vamos à cópia? Vamos para a cópia. Está autorizado para Guarulhos, indo 360. O senhor vai decolar da 1-0, cumprir o perfil da saída da Elleda Bridge, onde vai interceptar a Upper Zulu 1-0, SMAP, Awake, Mike India Alpha, Upper Zulu 4-4, Nilson. Aciona 5467 no transponder, 1208 é a frequência do controle. Autorizado, Guarulhos, 5470, saída da El, Leda Bridge, Apple Zulu 1-0, ESMAP, direto Wake, direto Mike, de Alfa, Apple Zulu 4-4, percepção da chegada. 1208, controle, aciona 5467, voo 1901. Cotejamento correto, pronto para o push? Pronto para o flexionamento, voo 901. Autorizado, chame táxi. Tive que ver o funcionamento, semana para o táxi, voo 901. Imagem Subol 350. Subol 350, 6310 no Chiné. Tá livre o gol, vento 090 com 14 nós. Tá livre o gol. Os 858 está presente, voo e Abuco, restrito 330. Restrito 330, na proa de Abuco, tá 3858, obrigado. Obrigado, boa semana. Flame 313, prossiga para 2000 pés, 1011 no altímetro. 2011, Flame 313. Passa com 11, espera 2006, gol 906, gol, boa noite. 1096, boa noite, contato radar na decolagem, Subol 370, saída Momo. 370, Momo. Chame Centro Recife, 12545, alterno 2685. 2545, 2685, obrigado, tenha uma boa noite, senhor. Boa. Decola da 10, voo 9081. puxando 6313, descendo para 2000, confirmando livre interceptação. Afirmativo, reporte estabilizado, autorizado LS. Camará, estabilizado LS, 6313. Puxando 6313, estabilizando o localizador e tem a pista viva. Ciente, completo procedimento, chamando a torre 18, decimal 6. Tudo 18, decimal 6, 6313. Puxando 6310, chame centro Recife no 2545, alterno 2685. Tudo 2545, no 2685, Xené 6310, boa noite. Boa. Fala de Salvador, igual 9081, boa noite. 9081, boa noite, contato radar na decolagem, subo ao 360, saída da EL. Fala pelo 360, saída da EL, gol 9081. Azul 4298, prossiga para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. 2000 pés, autorizado X-ray, reporte estabilizado, azul 4298. Autorizado, pois pega essa mesa de táxi, Felipe. 0096, chame centro Recife 12545, alterno 2685. 2545, 2285, obrigado. É 313 ao 02, direito 219. 219. São Salvador, Oxalé 6313, Livrona, 6313, prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Alfa, chamará antes da Juliette. São Salvador, mais uma vez, muito boa noite. O passarelo 2228, tinha informação, cadê? Passarelo 2228, para a Clara da Conquista. Nível 180 está autorizado. Sua decola da 10, sobre o perfil da saída Arbor, após direto Vitória da Conquista. Após decolagem, curva à direita. 5471, né? O transponder no 208, controle. 0180 Salvador, Conquista, decola da 10, curva o perfil da Arbor. Após boa Conquista, curva à direita após a decolagem. 5471, né? O transponder 208. Vai chamar a próxima para pushback, parceiro 2228. Poder é mais claro, chama quando transponder. Solo Salvador, 3516 para o táxi. 62 a bordo, autonomia de 2 horas e 40, alterna Recife. Confirma a alternativa? Recife. Vai seguir em frente em Índia Alfa, ponto de espera 118,5, altímetro marca 1012. Índia Alfa, ponto de espera chama Torre, 5296. Oxalé 6313, antes da Juliette. Gente, 9081, chame Recife 1251, alternando 3325. 251-3325, igual 9081. Sim. 313, portão 2, via Juliette. 2 via Juliette, obrigado. Azul 4. 428 no solo ao 06, libere pistão direito, solo 219. Confirma frequência, 4298? 1219. 1219, Olivra, azul 4298, obrigado. 2, Salvador, trip 521, está no ponto de espera pronto. Ali mantém, trip 526. Ali mantém. Alô. 298, táxi Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, azul 4298. Está alinhado e pronto. Estou decolagem, pistão no 0, vento 090 graus no 09. Confirme livre decolagem? Afirmativo, livre decolagem, pistão no 0, vento 090 graus no 09. Livre decolagem, 5216. Paulo Salvador, na escuta do Mike, Yankee Juliette. Prossiga, Yankee Juliette. Yankee Juliette, solicita autorização para reboque da posição 01 do pátio principal para a posição 7 do pátio 3. Confirme a atual localização. Posição 01 do pátio principal. Gente, agora para iniciar o Mike Yankee Juliette. Estou aguardando. Azul 4298, Juliette, para o portão 03. Vai seguir, Juliette, portão 03. Solo, passarei 2228, putback e afundamento. Passarei, autorizado, repartáxi. Pode chamar a tarde 2228. No meio, decolado 10, controle 10.8, boa viagem. 208, obrigado. Controle Salvador 35216. 35216, muito boa noite. Contato radar na decolagem, nível de voo 150, perfil Pucajama Aracaju. 150, Pucajama Aracaju. 3228, táxi Apache, Índia, considera torre 18-6, ajuste 1012. Apache, Índia, 18-6, 1012 agora, passarela 2228. Visada. 2000 com 1012 no altímetro, repassa visada na frente. Still 019, scope identification, descent to 4000, TNH 1012, it's clear, bomb arrival. Yankee Juliette, após a passagem do ATR da Passaredo, autorizado a rebocar até o PAT 3. Afirmativo, autorizado o reboque do Yankee Juliette após a passagem do táxi da Passaredo. Salvador, muito boa noite, parceiro 2228, próximo ao ponto, estrada 10. Parceiro 2228, autorizado a linha em decolar, pistão no 0, vento 080 graus, 14 nós. Autorizado em A e decolada 10, parceiro 2228. Passaredo 2228, decolada 17, controle 1208, boa viagem. 208, boa noite, 2228, Passaredo. Muito boa noite, Passaredo 2228, decola, tá no perfil da árvore, na sua escuta. Passaredo 2228, contato radar na decolagem, suba nível de voo 180, perfil árvore. 180 no perfil da árvore, 2228, Passaredo. Paulo Salvador, aqui é o Yankee Juliette, dando procedimento ao reboque para o Mach 3, Mach 1. Afirmo, prossiga até o Mach 3, o Mike Yankee Juliette. Graças, prosseguirá o Yankee Juliette para o Mach 3. Gostaria do 2228 controle. Presidente, foi direto conquista. Confirme, da presidente foi direto conquista? Afirmativo. Obrigado, 2228. P5216, chame Recife no 2545, alterna 126.85. 2545, 2685, obrigado. Nada, bom voo. 3305, estabilizado. Sim, doutor. P3305, controle já estabilizado? Levantou, estabilizado o visual. 3305 da TAM, complete final, Torre Salvador 118, decimal meia dúzia. 186, obrigado. Nada, bom pouso. Airport Shell 019, clear from restrictions ahead, descend to 2000 feet, KNH 1012. It's cleared, final LS X-ray approach, report established, all glider. Final LS runway 10 X-ray, and we will comply with the restrictions, ground 019. It's also cleared from restrictions ahead. If you want to descend, you can do it as you wish. Boa noite, TAM 3305, marcador externo baixado e travado. 3305, QNH1 no 0, 1 no 2. Estou autorizado, pouso pistão no 0, vento 080 graus, 1 no 3 nós. Ok, 1 no 0, 1 no 2, notímetro, ele pouso na 1 no 0, 3, 0, 3, 3, 0, 2, 5, 2, 0. 605 no solo 224, libere pista pela direita, solo 121 decimal 9. Direito 29, obrigado. Fala Salvador, boa noite, 3305 da Fran. Táxi Alfa e Juliette, portão 612. Alfa e Juliette, 612, sim, obrigado. Tem uma matrícula, por favor? Ground 019, service on the localizer. Portugal 019, complete final of LS, ILS 3 approach and contact tower 118.6. Complete ILS final, 0 tower 186, ground 019. Obrigado, boa noite. Boa noite. O senhor vai sair na Momo Flock, então. Gente, assim que chegar, será coordenado, seu plano. Paulo, Salvador, aqui é o Mike Yankee Juliette, informando o término de reboque na 07 do Pátio 3. Obrigado pela coordenação. Welcome. Call the marker, we're landing here on the map, call 019. Juliette, ciente, uma boa noite. Muito obrigado, boa noite. Now 019, Dr. Marcos, landing gear down and lock. Portugal 019, gear land runway 10, wind 090 degrees, 15 knots. Turbine final 10, Portugal 019. Chame Recife. 1260, alternando 128, decimal 8. 260, 1288, obrigado, boa noite, 2228, passareta. Boa. Brasil 09, on the ground at 32. Like the runway by your right, contact ground, frequency 121.9. Vacating by the right, ground 121.9, ground 019, sorry. Ground, point 2, one, it's ground 019, vacating 5M, ground 10. 09, good evening, text via Alpha, call me back before Juliet. Text via Alpha, call me before Juliet, ground 019. Nine and ground. Right, 09. At the main apron, do some whips on the apron. You will follow the follow car from position 6 until AB in position 09. And after that, we'll follow the instructions from the marshal man that will be on feet until gate 11. Copy, due to work in progress, we understand from 6 to 9 we'll follow the follow me and then marshal to position 11, ground 09. Zero 09 is correct.